طيب، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث الإمام المجدد رحمه الله، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. حديث رحمه الله إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. حديث كابيتلو sobre aquele que rejeita algo que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh rahimahullah mencionou esse capítulo, yani este capítulo que tem a ver com aquele que rejeita os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque yani, os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a crença nisso faz parte do Tawhid. A gente sabe que o Tawhid divide-se em três categorias: Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya e Tawhid al-Asma wa-Sifat. E este livro, que é Kitab al-Tawhid, o livro sobre o monoteísmo, não só foca num tipo de Tawhid, mas também abrange outras formas ou outros tipos de ou outras categorias de Tawhid. Portanto, durante a nossa aula vimos coisas ligadas ao Tawhid al-Rububiyya e também ao Tawhid al-Uluhiyya, que é a maior parte do livro fala sobre o Tawhid al-Uluhiyya. E também agora entramos nesse capítulo que fala sobre o Asma wa Sifat. طيب. Mas o Sheikh Rahimahullah neste livro focou mais assuntos ligados o Tawhid al-Uluhiyya, porque é a categoria de Tawhid que as pessoas mais caem na perdição, bem como mais caem no shirk. O Tawhid al-Rububiyya, existem pessoas que têm erros a respeito disso, mas não é como o erro que existe no Tawhid al-Uluhiyya, que é o Tawhid de Ibada, que é o Tawhid que tem a ver com o Ibada. E daí que o Sheikh Rahimahullah, o seu livro, maior parte dos capítulos, ele Rahimahullah falava, focava no Tawhid al-Ibada, para chamar a atenção às pessoas, aos erros que acontecem nesta categoria de Tawhid. E não só, ele mencionou um pouco sobre o Tawhid al-Rububiyya, e também aqui, como disse, começou com o Tawhid al-Asma wa Sifat nesse capítulo. E o Sheikh Rahimahullah também, ele não entrou a fundo no que diz respeito ao Tawhid al-Asma wa Sifat, o Tawhid que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois existem vários outros livros que foram escritos a respeito disso. Enquanto que o que tem a ver com o Tawhid al-Uluhiyya, são poucos os livros que focaram neste tópico. Por quê? Por que muitos livros, quando a gente vê os livros de que escritos no século 3, 4 do Islam, de Hijra, os livros focavam bastante, os livros que eram escritos focavam bastante na parte do Tawhid al-Asma wa Sifat, na parte também do al-Iman, mas focavam muito na parte do Tawhid al-Asma wa Sifat. Isso porque, naquele tempo, o Tawhid al-Asma wa Sifat, as pessoas caíram no shubahat no que diz respeito a isso. Havia muito shubahat, havia muito bida a respeito disso. Daí que os ulama daquele tempo, do século 2, 3, 4, focavam os seus livros nesse aspecto de o Tawhid al-Asma wa Sifat, bem como al-Qadr, assuntos que têm a ver com al-Qadr, como o caso do livro de Imam al-Bukhari, Khalq Afa'il al-Ibad, mesmo no Sahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari Rahimahullah, ele mencionou vários capítulos a respeito disso. Portanto, esse é o motivo. Portanto, os ulamas não escrevem livros só por escrever. Essa é uma lição para aqueles que procuram conhecimento, de que os ulamas não escrevem livros só para aumentar a quantidade de livros ou para vender livros, mas escrevem devido a hajat al-nas ila dhalika, devido à necessidade que as pessoas têm no seu tempo. Quando eles veem que o problema que existe na sociedade ou no tempo que eles estão tem a ver com um determinado tópico, eles focam os seus muallafat, os seus livros, nesse aspecto, para corrigir esse aspecto. Daí que a gente, quando vai ver o tarikh, tarikh al-tasnif, a gente vê em cada época existe uma categoria de conhecimento que é bariza, que é mais focada, não porque outros assuntos da religião não têm interesse, mas devido ao halal, aos erros, às falhas que podem existir a respeito desse assunto. Portanto, Imam al-Mujaddid, rahimahullah, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, no seu tempo, ele encontrou que as pessoas tinham necessidade de conhecer o tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, pois faziam tawafo para as sepulturas, invocavam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vivia num tempo onde o shirk tinha tomado conta das pessoas. E ele, rahimahullah, quando escreveu esse livro, Kitab al-Tawhid, escreveu esse livro para a da'wah. Esse livro, como mencionam, até os seus descendentes, dentre os ulama, disseram que o Sheikh, rahimahullah, escreveu esse livro, Kitab al-Tawhid, para a da'wah. Não porque queria escrever por escrever ou escrever um livro para colocar nas livrarias, não. Escreveu esse livro para a da'wah, para fim de da'wah. Daí que toda da'wah que usou o Kitab al-Tawhid, você vai encontrar que tem efeitos em qualquer parte do mundo. Só para para a gente mencionar uma pequena passagem que tem a ver com o Kitab al-Tawhid e a sua importância. Sheikh Abdallah al-Qarawi, rahimahullah, um dos grandes sábios do sul da Arábia Saudita, numa zona chamada Samita, que é também um dos estudantes, um dos professores de Sheikh Ahmad al-Najm, bem como Hafid al-Hakami, rahimahumullah, rahmatahu wasi'a. O Sheikh Qarawi, na sua zona, antigamente não tinha, não tinha da'i, não tinha alguém que chamava para o Tawhid e a Sunnah. Ele foi estudar na zona da Índia. E como mencionamos nas várias aulas, durante a história islâmica existia o tempo em que a Índia era centro do conhecimento. E isso é algo que poucos tomam em consideração. Pensam que a Índia sempre foi aquilo que é nos dias de hoje. Existe tempo em que era centro do conhecimento e houve muitos sábios. As pessoas às vezes iam estudar na Índia. Tinha muitos ulama de hadith estavam nessa zona. E a Índia que se refere antigamente não é a Índia que se refere atualmente. A Índia inclui todo, era chamada essa toda a zona que inclui atual Índia, Paquistão, Bangladesh, uma parte de Sri Lanka, tudo isso ao redor era chamado de Bilad al-Hind, Índia. Taib. O que nos importa é saber essa pequena passagem. Sheikh Abdallah al-Qarawi foi lá estudar e aqueles os sábios daquela zona tinham uma má imagem devido à informação que lhes chegava sobre Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. E isso é sunnat de Ahl al-Shar, espalham coisas falsas a respeito de pessoas que estão sobre a sunna. A informação que tinham na Índia é que era Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, era isto e aquilo, falavam mal sobre ele. E Sheikh Abdullah al-Qarawi tinha levado consigo o Kitab al-Tawhid. E ele diz que o seu Sheikh, aquele que ensinava a ele, sempre nas aulas falava mal de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Como disse, devido à informação que lhe chegava. E ele o que fez? Levou o livro Kitab al-Tawhid, este livro que a gente está a estudar, tirou a capa onde vem o nome de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, e o título de livro, tirou isto. Foi para o seu Sheikh, disse: Sheikh, será que você pode analisar esse livro? Ver se é bom ou não. Eu quero a tua opinião sobre esse livro. O Sheikh disse: tá aí, pegou o livro e foi para casa, começou a ler o livro. No dia seguinte, o Sheikh não devolveu o livro, começou a ler até acabar o livro. E Sheikh Abdallah al-Qarawi menciona, disse que ele foi perguntar ao Sheikh: então, como é que. O que você acha sobre o livro? Ele disse: Mashallah, esse é um um bom livro. Ele yani, elogiou bastante o livro Kitab al-Tawhid, sem saber que era de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que ele tanto falava mal nas suas aulas. Depois o Sheikh Muhammad, o Sheikh Abdullah al-Qarawi disse para ele: esse livro que você disse é bom e tem coisas boas, o autor dele é esse que você fala mal dele sempre nas aulas. E a partir daquele momento, aquele yani, aquele sábio que falava mal de Sheikh Muhammad al-Wahhab yani, se arrependeu, deixou de falar, começou a chegar nas suas aulas e a elogiar o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Até esse livro, Kitab al-Tawhid, é um livro bastante yani, benéfico e um livro bastante yani, benéfico tanto na vida da pessoa, bem como no da'wah, para várias ocasiões. Tanto o muçulmano deve se apegar sempre a esse livro, yani, fazer revisão, ler. A pessoa nunca aprende um livro de uma única vez. É preciso ler e ler e ler e ler. Nem que seja para você yani, revisar até 10, 40 vezes. Tá aí. Voltando para yani, o nosso tópico, dissemos que este capítulo, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, fala sobre uma categoria de tawhid, que é o tawhid al-asma wa sifat, que é o tawhid que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Esta categoria de tawhid, que é al-asma wa sifat, faz parte de al-iman billah. Nós sabemos que yani, existem pilares da fé. A fé é Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus yani, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros e yani, no dia da ressurreição, bem como yani, a fé no decreto divino, que são os seis pilares da fé conhecidos. Esta categoria de tawhid, como disse, faz parte de al-imanu billah. Quer dizer que você se diz que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, então você também deve acreditar nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. De onde que vem esses nomes? Vem do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala é que chamou a si próprio com esses nomes. Ele subhanahu wa ta'ala é que descreveu a si próprio com esses atributos no seu livro, bem como seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala tem tal nome ou faz tal coisa, então se você acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigatório você acreditar nesses nomes e atributos. Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele é misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala yani, mencionou que ele é o perdoador. Vários outros atributos subhanahu wa ta'ala que ele mencionou no seu livro. O Alcorão é repleto de nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E como o Sheikh rahimahullah mencionou nesse capítulo, dentro da evidência desse capítulo, disse: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele diz, falando dos mushrikun, وهم يكفرون بالرحمن, eles descreem no Rahman, yani no nome Ar-Rahman. Tanto isso mostra de que a pessoa que rejeita um nome ou atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa está a descrever em Allah subhanahu wa ta'ala. Está a descrever em Allah subhanahu wa ta'ala. Veja que nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. E eles, os descrentes, rejeitam ou descreem o nome yani, Ar-Rahman. Como eles diziam: لَا نَعْرِفُ إِلَّا رَحْمَنِ الْيَمَامَ. Não conhecemos nenhum Rahman. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente viu nas aulas de Sira, yani, no Sulh al-Hudaybiyah, yani, durante a batalha de Hudaybiyah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em acordo com os mushrikun de que os muçulmanos iriam de fazer Umrah no ano a seguir, antes de escrever esse acordo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali ibn Abi Talib: escreva Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, yani, no início desse acordo, os os kufar, ou o representante dos kufar que veio escrever esse acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: não escreva bismillah ar-rahman ar-rahim, pois nós não conhecemos quem é esse yani, ar-rahman. Nós não conhecemos senão o Rahman de Yamama. Portanto, eles, os kufar, rejeitavam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma característica dos kufar, rejeitar os nomes de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como é que o muçulmano yani, deve, qual deve ser a posição do muçulmano nessa categoria de tawhid? No monoteísmo, que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A crença correta ou a posição correta do muçulmano a respeito dessa categoria de tawhid é a pessoa acreditar nos nomes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão sobre ele, bem como os seus atributos, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou e bem como os atributos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, e acreditar nisso sem yani, fazer yani, taqif, dizer como é que Allah subhanahu wa ta'ala ouve, como é que Allah subhanahu wa ta'ala fala. A pessoa deve acreditar nesses atributos sem colocar esses pontos de interrogação. Portanto, o que nos convém é somente acreditar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, e não é necessário para a pessoa acreditar algo, a pessoa compreender a coisa. Esse é algo que yani, muitos devem colocar na cabeça, de que não é condição para você acreditar algo, você compreender essa coisa que você está a acreditar. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu determinados atributos a respeito de si. Não quer dizer que para você acreditar nesses atributos, você deve compreender como é que Allah fala, como é que Allah ouve, como é que Allah subhanahu wa ta'ala vê. Essa não é a condição. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os crentes no Surat al-Baqarah, nos primeiros versículos, الذين يؤمنون بالغيب. Yani, elogiou os crentes, pois os crentes acreditam nas coisas que eles não veem, acreditam nas coisas yani, invisíveis. E as coisas invisíveis, a gente não tem como questionar como isso acontece. Como, yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse que existem anjos que descem e anjos que andam conosco dia e noite. Para nós acreditarmos nesses anjos, não é preciso a gente dizer como é que os anjos são, ou como é que é a sua característica. Se o Alcorão descrever isso, alhamdulillah. Se não descrever, então a gente acredita. Por que acreditamos? Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse. E tudo que Allah subhanahu wa ta'ala disse é haq, é verdade. Tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse é verdade. Portanto, essa deve ser a crença do crente. Se você, yani, o teu coração não fica sossegado, você quando, yani, quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala, então o problema está no seu coração, como vamos ver mais à frente, yani, nas palavras de Ibn Abbas, quando ele estava a falar sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, alguém que estava na sua aula levantou furioso e saiu, não queria ouvir essas coisas. E são coisas que existem nos dias de hoje. As pessoas dizem, epa, não fala sobre isso, yani, como é que você não vai falar algo que o Alcorão falou? Outros, o seu coração não fica sossegado quando é mencionado atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como os atributos onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele irá de colocar, yani, por exemplo, como vê no Alcorão, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de pegar os céus e a terra e, yani, estarão nas suas mãos, estarão embrulhados nas suas mãos, subhanahu wa ta'ala. As pessoas, quando ouvem isso, o seu coração, yani, seu coração não fica sossegado. Porque devido à doença que o seu coração tem, como disse Ibn Abbas, como disse, iremos ver mais à frente este athar que o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou a respeito desse capítulo. Taib. E o segundo ponto a respeito desse capítulo que a gente deve saber é que esse foi um dos capítulos que fez surgirem várias seitas. Yani, a má compreensão ou a perdição no que diz respeito a esse capítulo fez surgirem muitas seitas. Os muçulmanos يعني no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como no tempo dos sahabas, não tinham, yani, aconteceu divergência entre eles, mas não tinha nada a ver com a crença. Não tinha nada a ver com a crença. Como é que surgiram seitas no Islã no que diz respeito a essa crença de Asma wa Sifat? Isso é algo que a gente pode, yani, se perguntar. Como é que surgiram seitas desviadas nesse aspecto da religião? No tempo do rei, quando os yani, Banu Abbas, que são aqueles que sucederam Banu Umayya, quando chegaram essa dinastia que governou os muçulmanos, chegaram alguns khulafá, alguns califas, que se admiravam com a ciência de outros povos. Dentre eles era Mamun al-Abbasi, um dos califas. E ele foi, yani, eles ficavam yani, admirados com o conhecimento dos gregos. E eles mandaram yani, para a Grécia alguém para pedir os livros yani, sobre a filosofia. E vê em algumas passagens que yani, os gregos, yani, o governante grego e os sábios filósofos gregos, viram que isso era, yani, deram aos muçulmanos esses livros, pois eles viram que isso era algo que iria causar a perdição deles. E isso é eu estou a fazer um resumo, mas é algo que levaria tempo para entrar em detalhes em cada aspecto a respeito disso. Estou a tentar dar um resumo, só para a gente ter uma ideia como é que surgiu a perdição nessa categoria do Tawhid. Esses livros foram para os países muçulmanos, que era o Khilafa de Banu Abbas, o califado dos Banu Abbas. E o governante, que era o califa, mandou traduzir os livros em grego, livros de filosofia, em grego para a língua árabe. E começaram a surgir muçulmanos que começaram a ler esses livros, abandonaram yani, aquilo que é al-Wahyain, o Kitab wa Sunnah, passaram a se apegar yani, a essas ciências que é a filosofia. Okay. E a filosofia, como diz até yani, vários sábios, a filosofia é algo que queima yani, a crença da pessoa. Começaram a surgir muçulmanos que disseram que vamos levar a filosofia, vamos começar a perceber a religião com base na filosofia. Vamos levar a filosofia e vamos medir a religião com base na filosofia. Aquilo que estiver de acordo com a filosofia da religião, vamos tomar. Aquilo que não estiver, vamos deixar. E a primeira seita que se desviou de respeito a essa categoria de Tawhid são os Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah são seguidores de Al-Jahm ibn Safwan, al-Samarkandi, al-Turmidhi. Esse indivíduo não é o fundador da seita, mas sim é o que tornou essa seita famosa. Pois o fundador dessa seita era Al-Jahd ibn Dirham, que foi yani, aplicado a pena de morte. Yani, quando surgiu Al-Jahd ibn Dirham, surgiu no tempo de Banu Umayya, e os Banu Umayya, uma das coisas que yani, se agradece a eles é que eles decapitavam muitos Ahlul Bidah. Quando surgiu esse Jahd ibn Dirham, disse que Allah subhanahu wa ta'ala nunca falou com Musa, o governante aplicou ele a pena de morte. Matou ele no dia de Eid al-Adha. Khalid ibn Abdullah al-Qasri, rahimahullah, uma das coisas que yani, yushkar alayhi. Esse governante é que aplicou a pena de morte a esse indivíduo devido a essa zandaka, devido a essa heresia, essa crença que constitui kufr. Esse foi o primeiro a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não falou com Musa. Yani, ele negou esse atributo de fala a Allah subhanahu wa ta'ala. E o seu estudante, que era Jahm ibn Safwan, tomou essa crença com ele e amplificou. E ele, como yani, tinha yani, façaha, eloquência, começou a espalhar essa crença e começou a ter seguidores. Daí que a seita foi atribuída a ele e não a Al-Jahd ibn Dirham. Tanto esse Jahm ibn Safwan, dentre as crenças que tinha, que yani Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum atributo, nenhum nome, nenhum atributo. Yani, os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são coisas secas, quer dizer que não indicam, por exemplo, o nome Rahman não significa nada. É como se fosse yani, vento. Essa era a crença que ele tinha. E existiam outras crenças, como o caso de Al-Qawlu Bil-Jabr. Yani, ele dizia que o servo não tem escolha. Ele é compelido a tudo que ele faz. Yani, Kar-Risha fi Mahab Bil-Hawa. É como uma folha que é movida pelo vento. Tanto, essa era uma das crenças que eles tinham. Mas o que nos interessa é o Babu al-Asma wa Sifat. Tanto, essa crença começou a espalhar no mundo yani, no mundo islâmico. E começaram a surgir yani, aderentes yani, do afa al-nufus, pessoas com fraqueza no seu coração. E também, passando um tempo, surgiu uma seita que tomou os princípios do Jahmiyyah, que são os Mu'tazila, seguidores de Wasil ibn Atta. Eles o que disseram? Disseram que não. Yani, eles disseram a crença da Jahmiyyah, uma parte está certa, mas vamos tentar yani, equilibrar um pouco. Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes, mas não tem atributos. Yani, primeiro, a primeira seita, o que disse? Disse que Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an dhalika, não tem nome, não tem nenhum atributo. Você perguntar a ele o que significa Ar-Rahman, Ar-Rahim, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Al-Qur'an, Al-Ghafur, de que ele é perdoador. Disseram que isso são nomes, não significa nada. Não significa nada. Daí que até um beduíno, yani não é uma pessoa que estudou a religião, a pessoa que estava sobre o seu estado natural, quando viu Jahm bin Safwan a pregar essa crença, esse era um beduíno, uma pessoa que vive no deserto, ele logo veio com uma, yani, fez um poema, disse: ألا إن جهما كافر بان كفره فمن قال يوما قول جهم فقد كفر لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا بصر. يعني ele diz que جهم بسفوان é isso aí, cometeu descrença. ألا إن جهما كافر بان كفره, construiu a sua própria descrença. فمن قال يوما قول جهم فقد كفر, ele diz aquele que também acreditar essa crença que esse Jahm bin Safwan estava a pregar, também ele é um descrente. E ele ficou, لَقَدْ جُنَّ جَهْمٌ إِذْ يُسَمِّي إِلَاهَهُ, ele disse, ele ficou maluco, esse Jahm, ele considerou ele como sendo maluco, descrevendo o seu senhor, yani, basirum, yani, إِذْ يُسَمِّي إِلَاهَهُ سَمِيًّا بِلَا سَمَعْ بَصِيرٌ بِلَا بَصَرْ. Yani, ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala ouve sem audição, vê sem a visão. Disse isso é maluquice. Até, yani, mais para frente ele diz: Ayurdika ya jahmun, idh qala qailun, abuka muruhum, tawilun bila tulun, qasirun bila qisar, yukhalifuhu al-qisar. Ele diz: você ficaria contente se alguém chegasse e dissesse: o teu pai é comprido, ou é alto sem altura, é baixinho sem a baixura, não tem sentido isso. E mais à frente ele disse yani, que isso não é senão ofensa. Se você dizer que alguém é alto sem altura, você está a ofender essa pessoa. Então ele disse que você está a ofender Allah subhanahu wa ta'ala quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala ouve sem audição, vê yani, sem a visão, fala sem a fala. Tudo isso é maluquice e não tem sentido e constitui ofensa a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele diz mais à frente: فَإِنَّكَ الشَّيْطَانُ بُعِثْتَ لِأُمَّةٍ تُسَيِّرُهُمْ أَمَّا قَرِيبٍ إِلَى السَّقَرِ. Disse: você é um demônio que foi enviado na nação muçulmana para levar as pessoas para o inferno. Portanto, essa era a crença dos Jahmiyyah. Depois, como disse, vieram os Mu'tazila, que tentaram equilibrar um pouco a crença. Disseram que não, Allah tem nomes, mas não tem atributos. Quer dizer que acreditaram nos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e rejeitaram os atributos. Até yani, esses nomes, essa crença deles que eles dizem que acreditam em nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma crença também não completa. Eles dizem que طيب, Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes, mas esses nomes não têm nenhum significado. Yani, ele tem nome, mas nome sem significado. Esses eram os Mu'tazila. Os Mu'tazila têm outras crenças também desviadas. Essa é a principal no que diz respeito ao nosso tópico. طيب. Depois surgiram outras seitas. Yani, como se diz, yani, al-bid'a yatasha'ab. Yani, uma das características da inovação é que há sempre ramificações, nunca acaba. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tudo aquilo que vem de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que causa divisão. E isso é algo conhecido. طيب. Vieram outra seita, como é o caso dos Asha'ira. Os Asha'ira, eles queriam ficar no meio entre... Eles viram que os Jahmiya exageraram e os Mu'tazila também, e eles estavam errados. Eles disseram que nós vamos levar a crença dos Jahmiya e dos Mu'tazila, mas vamos equilibrar. O que é que eles disseram? Disseram que yani, Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos. Mas você perguntar, yani, será que você acredita como vê no Alcorão? Não. Eles disseram que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes de atributos. Mas você, quando vai a fundo na crença deles, eles não acreditam senão em sete atributos. Sete atributos. Não acreditam porque vê no Alcorão, mas sim porque o intelecto acredita nisso. Yani, quer dizer que eles disseram que não é possível existir uma divindade sem, yani, que não vê, que não ouve, yani, que não faz determinadas coisas, que não tem conhecimento. Portanto, esses atributos eles atribuíram a Allah subhanahu wa ta'ala não porque vieram no Alcorão, mas sim deduziram com seus intelectos. Disseram que não é possível existir uma yani, divindade completa que não tenha esses sete atributos que eles mencionaram. Al-Qudra, yani, As-Sam'u, Al-Basar, Al-Qudra. Tudo isso é algo que faz parte yani, de uma divindade. Portanto, eles pegaram, e os Asha'ira são os que, yani, como eles diziam, estudaram a filosofia para refutar os filósofos, como eles diziam. Mas acabaram de ficar eles próprios na filosofia, como disse um dos estudantes de o sábio Ghazali, que era um dos sábios dos Asha'ira, yani Ashari, tinha mergulhado bastante na filosofia. E o seu estudante disse, yani, Sheikhuna dakhala fi batn al-falsafa wa arada an yakhruj fama istata'a. Yani, ele disse que o seu Sheikh, que é o Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, o autor do livro conhecido, yani, Ihya Ulum al-Din, era um Ashari. E como disse o seu estudante, ele entrou na filosofia, yani, no fundo da filosofia. Depois, quando tentou sair da filosofia, não conseguiu. Não conseguiu sair da filosofia. Daí que muitos desses ulamas de Asha'ira, quando chegaram na última parte da sua vida, viram que não alcançaram nada. Yani, estudaram filosofia, estudaram, não lhes levou a nenhum sítio. Eles, yani, no início, veneravam a filosofia. Como é o caso dos Asha'ira, yani, veneravam a filosofia. E chegou a um ponto, yani, depois de tanto mergulhar na filosofia, chegaram à conclusão de que isso, yani, era khabal, yani, era, yani, algo sem nenhum benefício, uma destruição. Por isso, muitos, quando chegou na última parte da sua vida, yani, se arrependeram por perder tempo com a filosofia. Como disse Sheikh Ristani, um dos sábios também famosos yani, dos Asha'ira, disse: لأمر لقد طفت تلك المآهد كلها وسيرت طرف بين تلك المآلم فلم أرى إلا واضيا كفي حائل على ذكن وقائرا لسن نادم. يعني ele disse que yani, durante a minha vida mergulhei em todas essas ciências da filosofia e as suas subciências, Yani, quer dizer que não existe coisa da filosofia que não tenha yani, metido a minha mão nela. E no fim, yani, não alcancei nada senão colocar a minha mão sobre o meu queixo, yani, sinal de yani, arrependimento de perder tempo na filosofia. E como vem outros, yani, Al-Ghazali, como foi mencionado, quando chegou a última parte da sua vida, disse: Amuto ala aqidat al-ajaiz na Isabur. Yani, eu vou morrer com. Eu moro sobre a crença das pessoas comuns. Yani, quer dizer que ele não alcançou nada que ele estava a procurar. Portanto, essa é a situação yani, dessas seitas. Yani, mergulharam na filosofia. E tudo isso, essa crença yani, que surgiu, como é o caso do Al-Jahmiya e Mu'tazila. Tudo isso é resultado da filosofia, resultado de mergulhar na filosofia. E os Asha'ira, quando chegaram, eles disseram que nós vamos levar a filosofia, mas vamos fazer a filosofia se enquadrar na religião. Se enquadrar na religião. Daí que eles se meteram na filosofia com essa intenção deles de fazer a filosofia, yani, como se diz, filosofia yani, muçulmana. Daí que eles eram chamados yani, filósofos muçulmanos. E não existe filosofia no Islã. Não existe filosofia no Islã. E até quando chegaram a um ponto, viram que a religião, yani, existem coisas na religião que eles viram que não era possível yani, enquadrarem na filosofia, ficaram com yani, muskila, ficou com um problema para eles. O que é que disseram? Daí que veio um dos sábios famosos dentre eles, que é Ibn al-Khatib, al-Razi. Esse al-Razi é o sábio dos Ashari, yani, que colocou fundamentos na crença dos Asha'ira. Quando você olha as escrituras dos Asha'iras anteriores, alguns deles acreditavam em vários outros atributos que os Asha'ira nos dias de hoje não acreditam. Esse al-Razi é o que veio e colocou, como diz, yani, Qawaid al-Ashara, os 10 princípios que moldou yani, o pensamento dos Asha'ira. Os Asha'iras de hoje, a crença deles todas é baseada nas escrituras de Fakhreddin al-Razi. E esse indivíduo é o que veio com esse princípio. Um dos princípios que ele colocou é que se a filosofia, se a religião, yani, os textos do Alcorão e da Sunna irem contrários àquilo que é os princípios da filosofia, yani, aquilo que eles chamam de a razão, racionalismo, serão que se os textos do Alcorão e da Sunna contrariarem al-aql, yani, o intelecto, então vamos abandonar os textos do Alcorão e da Sunna, vamos manter com os princípios do intelecto. Daí que eles, quando veem textos do Alcorão e da Sunna que contrariam aquilo que é a crença deles, eles deixam de lado isso. Deixam de lado isso. E um dos shubhas que eles colocaram no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, é que disseram que se nós aceitarmos esses atributos em si, como foram mencionados no Alcorão, vamos cair no erro de assimilar Allah subhanahu wa ta'ala às suas criaturas. Eles disseram que esses nomes e atributos que a gente tem no Alcorão e na Sunna, se a gente acreditar neles, a gente estará a assemelhar Allah subhanahu wa ta'ala à sua criação. Esse é um dos grandes chubas que eles têm, um dos grandes equívocos que eles yani, colocaram. Daí que disseram que a gente vai abandonar, não vamos. Daí que surgiram dentre eles alguns que chamam yani, Ahl Tafwid. Aqueles que disseram, quando um texto do Alcorão vem, fala de um atributo, nome, não vamos falar nada. Quer dizer que vamos deixar isso, vamos dizer que o significado somente Allah é quem conhece. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse, ele fala, ele diz, não. Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor o que quer dizer isso. Yani, como se o Alcorão fosse algo que não se percebe. Como se o Alcorão fosse algo que não se percebe. Isso tudo para fugirem, acreditar nos textos do Alcorão e da Sunna, devido ao equívoco que eles têm, que é de que esses textos do Alcorão e da Sunna yani fazem com que Allah subhanahu wa ta'ala seja semelhante à sua yani, criação nesses nomes e atributos. Yani, eles chegaram e disseram que o Alcorão diz Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Eles disseram, os seres humanos ouvem. Se a gente dizer que Allah ouve, então estamos a dizer que Allah é como seres humanos. E isso tudo é dalal. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um atributo, como é o caso da audição, se a gente não colocar essa audição, não atribuir essa audição a algo, vamos chegar só, vamos pegar a palavra audição, vamos colocar ela em cima, sem atribuir a nenhuma criatura. Audição. A gente sabe o que é audição sem precisar ir ao dicionário. Quer dizer que a fitra, a natureza do ser humano, quando ouve a palavra audição, já sabe o que, é que se refere. Não precisa você lhe explicar o que, é que a audição é. Por mais que essa pessoa seja alguém que nunca foi à escola, se você falar audição, ele sabe o que significa. Se você dizer que yani, existe uma palavra chamada a fala, ele sabe o que, é que isso quer dizer. Não é possível você lhe explicar. Aí. Quando você atribui esse atributo, você quando faz yani, tachsis desse atributo a uma criatura, você vai particularizar esse atributo numa criatura. Por exemplo, você diz a audição do ser humano. Portanto, aqui a audição passou a ser diferente. Quando a gente vai dizer audição dos animais, a audição passou a ser diferente. Quer dizer que a audição dos seres humanos não é a mesma audição dos animais. Os animais ouvem ou não ouvem? Ouvem. O ser humano ouve? Ouve. Será que a audição dos animais é igual à dos seres humanos? Ninguém vai dizer que é igual. E ninguém vai dizer que se a gente dizer que o ser humano ouve, os animais ouvem, a gente está a dizer que o ser humano é igual aos animais. Portanto, os atributos, a sua forma de ser, variam de acordo com a essência. A formiga vê. A formiga vê. Isso é um atributo, ela vê. Mas, será que a visão da formiga é a mesma visão do elefante? E será que a visão do elefante é a mesma visão que a gente tem, nós seres humanos? Claro que não. E todo o Kalá, todo aquele que tem o seu senso comum, sabe de que os atributos que os animais têm não são semelhantes na sua essência aos atributos que os seres humanos têm. A gente sabe que os animais veem, ouvem, e isso não quer dizer que também eles veem da mesma forma como os homens veem, e também ouvem da mesma forma como os homens veem, ou ouvem. Portanto, não há semelhança nisso. Portanto, quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala ouve, nenhum ser humano no seu estado normal vai dizer que isso quer dizer que Allah ouve como nós. Shatanu bainahuma. Yani, existe grande diferença. Yani, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala leisa kamithlihi shay. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala no Al-Qur'an yani, sabia de que iriam desistir esses indivíduos. Daí que ele subhanahu wa ta'ala disse, esse versículo você deve colocar na parede cada vez que você ter qualquer yani, equívoco na sua cabeça sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, você deve voltar a esse atributo. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala disse, laysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. Yani, quer dizer que não existe no céu e na terra algo que se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. E neste mesmo versículo, ele subhanahu wa ta'ala diz a seguir, wa huwa as-sami'u al-basir. E ele é o Samir, aquele que vê tudo. E al-Basir, aquele que é o Samir, aquele que ouve tudo. E al-Basir, aquele que vê tudo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui chamou-nos a atenção de que ele, mesmo tendo esses atributos, que os nomes podem ser iguais aos nomes que a gente tem, yani audição. Yani audição é uma palavra, yani como diz, existe kadro mushtarak. Yani a palavra é partilhada yani na sua criação. As criaturas ouvem. Mas a audição das suas criaturas não é igual à sua audição. Daí que ele disse, nada se assemelha a ele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, com isso a gente sabe de que a audição de Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha de forma alguma à nossa audição ou à audição de qualquer outra yani, criatura. Portanto, aqui não há nenhum problema nesses aspectos, mas esses indivíduos que caíram na perdição, como se mergulharam na filosofia, e a filosofia, como dizem os sábios, é algo que yuhriku al-qalb, é algo que queima o coração. E eles começaram a ter shubhat, equívocos na cabeça, devido a esses princípios que eles tomaram da filosofia. Portanto, o Alcorão, alhamdulillah, é bem claro, e o muçulmano, no seu estado normal, aquele muçulmano que nunca foi, que nunca ouviu nenhum shubha, nunca ouviu nenhum equívoco dos Ahl al-Bida a respeito disso, quando ouvir o Alcorão, a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve e fala, no seu coração não terá nenhuma dúvida a respeito disso. Por quê? Porque ele está no seu estado normal. Daí que você vai para alguém que está fora das cidades, alguém que fica no mato, como se diz. Quando você vai recitar a ele o Corão e você diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala, ouve, ele nem vai chegar no seu coração, como é que Allah ouve, como é que Allah fala. Por quê? Porque ele nunca se deparou com esse shubuhat que existe na filosofia, que levou essas pessoas a terem essas ideias. Portanto, o muçulmano acredita nos atributos e nos nomes que o Alcorão mencionou, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, e não perguntamos como é que isso acontece, min ghayri takyifin wala ta'til. E também a gente não rejeita esses atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque os nossos intelectos não ouvem, ou não estão, não são capazes de perceber isso. Portanto, o muçulmano, o Alcorão disse, ele acredita nisso. A sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam autêntica disse, e ele também acredita nisso. E se você for a ver as pessoas comuns, até essas pessoas que seguem o madhhab ash'ari, você quando faz ele voltar à razão, como se diz, você vê que ele diz que ele estava na perdição. Eu vou dar um pequeno exemplo, que com ele, inshallah, vamos fechar a nossa aula de hoje. Certa vez, alguém disse que não está a ouvir. Espero que não haja problema de som. Tá aí. Certa vez, eu pessoalmente, falei com um irmão, que é um indivíduo comum, como se diz, amigo, é um indivíduo leigo, mas que está... As pessoas, quando são educadas, crescem sobre essas seitas, não conhecem da religião, senão isso que eles foram ensinados. Certa vez eu estava sentado com esse irmão, esse irmão é um irmão que vinha visitar a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina, e começamos a conversar sobre a religião, e chegamos a esse ponto. Eu sabia que ele era Ashari, devido ao país de onde ele vem. E eu perguntei a ele, perguntei a esse irmão, os Ashairas dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Por quê? Porque eles não acreditam no atributo da elevação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que eles acreditam que Allah está em todo lado. Tá aí. Eu perguntei a esse irmão, antes de ir para dizer para ele os versículos do Alcorão ou da Sunna, pois isso não será benéfico para esses indivíduos, pois foram, como se diz, são papagaios, repetem aquilo que foram ensinados. Eu perguntei a esse irmão, será que você é capaz de acreditar, de acordo com o que você disse, será que você é capaz de acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala está, ta'ala Allah an dhalika, está no nosso bolso, porque o bolso também é um lugar. Se você diz que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, então isso implica você acreditar, ta'ala Allah an dhalika, livre seja Allah disso. Eu disse, então isso implica você acreditar de que Allah está no bolso, está nos lugares imundos, está no... nos lugares impróprios. E ele não conseguiu responder isso. Ele sozinho voltou à razão de que, afinal, a crença que eu estou apegado tem mais implicações. Tem mais implicações. Daí que esses indivíduos, yani, como diz Sheikh Muhammad Aman al-Jami, yani, a gente deve sentir pena deles, porque a maior parte dele foi educada com essa crença, não conhece senão isso, pensa que a religião é isso. Daí que você, quando faz ele voltar à razão, ele não tem como responder. E esse indivíduo, imediatamente, yani, ele tinha também, yani, ódio para com os livros de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, imediatamente começou a pedir mais informação a respeito, yani, da religião. Portanto, isso só para mostrar que a pessoa, quando volta ao seu fitra, ao seu estado normal, é capaz de acreditar em todos, yani, os aspectos que vêm na religião, sem a pessoa, yani, ter nenhuma dúvida, como é o caso dos Ahl al-Ahwa. Dos Ahl al-Ahwa. طيب. Vamos parar por aqui e, inshallah ta'ala, continuaremos com a nossa aula na próxima semana, inshallah. E essa era uma pequena introdução para a gente ter uma pequena ideia daquilo que é a essência desse capítulo, pois o Sheikh Rahimahullah simplesmente mencionou esse capítulo, yani, alguns aspectos que têm a ver com esse capítulo, mas não foi em detalhes aquilo que é a origem, yani, dos problemas que existiram nesse capítulo. Pois não é o objetivo do Sheikh Rahimahullah, como disse, o objetivo do Sheikh Rahimahullah nesse livro era focar no Tawhid e Ibada, e como os ulamas mencionaram, o Tawhid al-Rububiyya e o Tawhid al-Asma wa Sifat yadullani ala Tawhid al-Uluhiyya. Yani, o Tawhid al-Rububiyya é uma evidência do Tawhid al-Uluhiyya. Yani, quer dizer que, se você acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala somente é quem controla esse mundo, é quem criou esse mundo, então isso implica que você somente deve adorar a Ele subhanahu wa ta'ala. E se você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tem nomes e atributos, Ele subhanahu wa ta'ala perdoa, Ele subhanahu wa ta'ala é o único que perdoa, é o único que, yani, aceita, yani, o arrependimento do servo, sendo assim, você não vai adorar senão Ele subhanahu wa ta'ala. Você não vai adorar alguém que não, yani, que não é capaz de te perdoar quando você cometer erros. Portanto, essas formas de tawhid, essas categorias de tawhid, indicam o tawhid al-uluhiyya, são evidências de tawhid al-uluhiyya. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou devido a isso. E como disse, inshallah ta'ala, iremos continuar na próxima oportunidade. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama taslima kathira.